각자 높은 방향으로 들어가는 걸로 기다릴 때 되겠지만 Aí o 5005 liga para 230 mais, é o número 2 na aproximação. A Tango I, que se usa outra frequência livre. 14, direto 99. Direito 2909, intenções de interceptar na patroa? Thank you. Hotel 008, autorizador de departamento de voo 060. Repouso por próximas horas, ou 5055. Mais Golf, agora no solo 102, autorizado para estreia após pista livre. Ele serve o meu controlador? A 52, presença livre. Complexo curva direita na proa 04. 5, permanece no limite, volta para 2 mil pés, a gente não vai mover. Fala mais sobre a Bianchi. Voo 2008, acontece com a direita na proa 045, volta para 3 mil pés, a gente não tem 2. Decolada 107, no controle do exército pessoal aí. 208, boa tarde. Eu falo do Papa, do Papa de Serra, decolado 122. Papa de Serra, está fazendo decolado, e a parede 2230, doutora Sofara, em seu fechamento, sua direita, na proa 180, está limitada pela radial 290 de Bessa, correção, 270 de Bessa, logo. Assim, o tráfico precede na aproximação da parede 2230, com sua posição de 2 horas e 1 milha de uma vez, passando 068 para 3.10, foi 7.30. Cruzaram 7.000, foi de Salvador encerrado, 5.5 milhas, do Oeste de Salvador, mantendo de novo 8.0, sob controle de vida, 5.0, decimal 1. Operação para o departamento de voo 00, investida na proa 230, mantenha essa proa inicialmente por 4 milhas. Após cruzar o nível de voo 080, autorizar direto elétrica. 2307, e a chegada é bom, muito bem, no satélite de voo 090, a gente não vai uma vez. Já acima 20 graus, com 10 mais e pode ser usado, boa na 397. Juliette, prosseguindo. Esquerda na proa 055, reposta cruzada, direita para 3.7. A direita na proa, uma se quiser é a porta cruzada. Violeta está 20.8 milhas. Qual é o seu nome? Vera, tudo bom. Thank you. Golfo Tango, Libra Estelar, Centro Varão. Vento 1 a 0 graus, 1 a 0 mais. sala 112, confirme o pátio. Ok, prossiga em frente aqui, okay? Libera na Lima, Tati, via Mike e aponta no ponto de espera da Quebec. Então, é 3, já tem a confirma, já vou desviar na rota. Sim. 885, confirma, já terminou o desvio. Autorizado na prova de voo, igual na 885. Com 85, número 3, com aproximação, emitir redução para 2109. Olha aí, Salvador, boa tarde, na 3805, decolado, salvo ONU, passando 1070, para o 340. Com 3805, contato radar na decolagem, via saída salvo 1, submantendo o voo 340. Via salvo ONU, só manter a 340, na 3805. Direto Leda, alguma coordenação com o centro. Portanto, coordenação, vai direto Leda, da presente, está 3205. Oceano, comprovação de mercado, mais um pouco de oceano. Mais 4 para a Serra, trata do estado, pouso autorizado 1-0, vento 1-0 graus e 1-0 mais. Vento 1-0, pouco Autorizado até 3.500, a prova critério. A patente de hoje no São Papai como última, última homem solo. Sim, que graça. Mais Serra Golf, decolada 1-7, meu controle Salvador, 1-2-0-2. zero. Gol 964, pouso autorizado, descendo 100 graus, 109. Livre pouso 10, gol 964. A 9079, controle de Salvador. Dê saída do Amédio 1, dê passarinho de 2050, ajuste no 092. A barra não mais com a Golfo, foi direto à água. A Tango Juliette será filo. Mantém o setor oeste da ilha de Itaparica, está passando direto da esquina, sob regra de voo visual, ajuste na 012, aposto nivelado no voo de voo no 05. Está passando direto da esquina, esteja atento a tráfego nessa posição 9 horas, 3.1 milhas, no corredor Veracruz, ao nome 110, em Papa Alfa 34. da Serra, foi direto da Gol. Redução para 2309. Nove. Redução para 2309. Exato, uma sete, 1900 graus, 10 graus. Tem a curva esquerda na proa 035, está limitado pela radial 2300 Salvador. X-Ray, Índia, Serra, serviço radar encerrado, 52 milhas, oeste de Salvador, mantém o nível de voo no 00, na abraço do centro do controle do setor. Para serviço de informação de voo alerta, estamos no centro 8, frequência do 2000, decimal 0, alterna 128, decimal 8. A parte do mais de Serra Golfo foi direto alerta. 079, com o tráfego 1 hora, 2, 3 milhas, 1 oeste, passa no 060 para 100, com Serra 622. Palmeiras mais Serra Golfo, com o tráfego 11 horas, 2, 1 milhas, 1 nordeste, passando 094 para 050, 2, 3, 2, 0. A patente da Índia Serra, com o controle? 0079, desça para 4, 0, 0, 2. Papatango Oscar, Golfo, Santos, Busquinha. Papatango Oscar, Golfo, Santos, Coral, no Bravo, Submantinho, 040. Coral. Estou de excelente. 09079, preparação para evitar tráfego, fuga direita na proa 095, mantenha a proa por 10 milhas. 09079, preparação para evitar tráfego, fuga direita na proa 080, mantenha essa proa por 10 milhas. Posição de 11 horas, 8.1 milhas, 1 oeste, passando 070 para 100, o Serra 622. Decolagem autorizada, tráfego 100 graus, são 10 metros. O mais 15 a alta, desça para o nível de voo 070. Tango Whisky, Quebec, Kilo. Whisky, Kilo, Rio, Correção. Tango Torres, 118, 295. Tango 9079, tráfego superado, foi direto de uma, desça para 2.0, edição 012. Autorizado o final do procedimento eletro 3, aqui final 0, resposta avisada. Desça até 3.000 pés, a gente não zero no 2. Tango mais 15 alta, com a configuração de carga. Copy, Raptor Down. Cruzar direto para a conquista, passar o meu mais tarde. Apaga mais que a Golfo, informa o tráfego adicional, nossa posição de 10 horas, 1,4 milhas, como o nosso, passa no 1,05 para o 070, com até 2,5 graus. 07, se falar 2,28, chama o controle 0,08. 1,08, patrão. Para 1,00, carro 2,2. Apaga mais que a Golfo, decoração para evitar tráfego. Curva à esquerda na tua 240, mantenha a torre somente por 5 milhas. Controle Salvador, está 9107, mantendo a prova de decolagem, cruza 3000. Para 9107, contato com a dana decolagem, mantenha um 8 até 4 mil pés, após direto lido, suba e mantenha 360. Para 4 mil letras, só e mantenha 360, 9107. 70 graus, 10. Todos os voos, Zulu. 0080, ajuste na 092. Apatando mais 20 a alta para o fluxo localizador, curva direita na proa 060, autorizado na captura de detectar. Deixa até o 070. Até o 070, está batendo mais 5 alfa. Tenha. O canal é 326 e enfim, redução para 2109. Canal é 326 e enfim, redução para 2109. Eu tenho condição de voar na Pro OS por 8 milhas? Não há possibilidade de regressar para através da Cruz devido à prática de aproximação para o Salvador no decoração. Para 9079, complete nosso procedimento, no torre 118295. 95. Fazendo mais 15 a alta, foi direto de turma. 3200, volta para 2010, autorizado o sinal de procedimento aí, 73, aqui final 0, vai ser desado. Autorizar direto Papa 1, Papa 1, mais Bravo. Inicialmente até o nível de voo 1110, informa o tráfego na sua posição de 10 horas, 12 quilômetros, como sudoeste, passando 094 para 1100, Alfa Romeo 22. Para o solo, vai tomar 10 graus com 10 anos.